Vem pra frente, viado. Vem pra frente. Pode vir. Aí, ó. Ei, ei. Pedro Amone, vem. Ó, oh, na frente do paredão ela gosta, ela bebe, ela joga. Na frente do paredão ela gosta, ela bebe, ela Pagodão Universal. Letra, tudo que toca essa novinha, ela gosta do senta, levanta, do senta, levanta. Na frente do paredão, oh! Mas ela senta, levanta, ela senta, levanta, ela senta, levanta, ela senta, levanta, ela senta, levanta, ela senta. Mas ela senta, levanta, vai sentando, sentando. Ela senta, levanta, sentou. Ela senta, ela senta, ela da cabeça vai. Eu quero o grunge ladrão, vai. Oi, prefiro o paredão, ela gosta, ela bebe, ela joga. Prefiro o paredão. Tá fazendo letra, adianta tudo que toca essa novinha. Ela gosta do senta. Na frente do paredão, oi, vai. Mas ela senta, levanta, senta. Ela senta, levanta, ela senta. Ela senta, levanta, ela senta. A mulher que tá solteira vai no show. E vai sentando, sentando, sentando. André CDs, o moral de Bico.